Você está na Senzolar, tudo bem? Preparados para mais um próximo bloco? E vai rolar muita coisa boa. Esse bloco tá muito bacana. Vai, a última é surpresa, mas vai ter Silent Film, vai ter, e para começar tem Racing Rats do Editors. Vamos soltar o piano aí. Compartilhe nas mídias sociais, arroba Siga Sens. When the time comes that you're no longer there, fall down to my knees, begin my nightmare. What spill from my drunken mouth? I just can't keep them all in. I keep up with the racing rats and do my best to win. Skyline. silver chrome will bring you. É o Killers, Read My Mind, aqui na 100. Read my mind. Pensa o que eu estou pensando. Tenta adivinhar o que eu estou. Leia a minha mente. Sim, eu estou pensando que vocês podem participar. www.semesquece.org. Que gancho horrível. semesquece.org/contato e semesquece.org/chat. Essa é Read My Mind, é 2000 e antes de 2010, hein? Deixa eu ver aqui se eu estou certo na tag. Ah, peraí, deixa eu só antes colocar esse BG aqui pra girar. Pronto. Read My Mind é de 2006. Eu falei, hein? É antes de 2010. Ah, e a segunda lá do bloco, anterior a essa, do álbum The City That Sleeps, A Silent Film. É demais essa música, é muito bacana. Julie June é de 2010, de uma gravadora até pequena. Eles são uma banda bem alternativa, né? Eles são bem alternativos, né? Gravadora chamada Extra Mile Recordings. O Silent Film, que é da Inglaterra, do Reino Unido. E a primeira lá do começo do bloco, oh, também do Reino Unido, né? O Editors com Racing Rats. É demais, hein? Editors com Racing Rats, que é de 2007. Eita! Arroba Siga Sens nas mídias sociais, como eu já falei pra vocês participarem, então agora só resta dizer pra vocês curtirem lá nas mídias sociais. Arroba Siga Sens, Twitter, Facebook, Mixcloud, também no Telegram, tem... Aí tudo é arroba Siga Sens, viu? Instagram, tudo. Tudo nosso. Então, até já!